Alô, Salvador, bom dia. Azul, Alfa, Flecha. Táxi 1865 da Gol, somos 128 a bordo, 4 horas e 10, alterna Campinas. Gol 1865, prossegue o táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre 1-18 decimal 95, ajuste no 0-3, bom voo. 0-3 agora, Índia, no ponto de espera, monitora torre 1-18-9, chama a torre, 1-18-9-8-63 agora. Salvador, bom dia, sou Alfex Rei Charlie. Alfex Rei Charlie, prossiga, bom dia. Solicito autorização de reporte do pátio 3 para o pátio principal, posição 08. Autorizado o início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Alfex Rei Charlie. Alfex Rei Charlie, reportará para ingresso. Check 6 Charlie autorizado para seguir até o pátio. Alfa 2 Charlie, pressão pátio. Solo Salvador, Alfa F2 Charlie, finalizando o reboque, posição 08, grata, bom dia. Alfa F2 Charlie, gente, bom dia. TAM 3597, pushback acionamento 04. Autorizado, não faça importar aqui. Posso? Salvador, bom dia Gol, no 649, livrando na 649, táxi Alfa e Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, no 649. taxi Otan 35, 17, o PLP 140, o alterno em Verão Preto, 4 horas e 30 minutos de autonomia. Confirma só o PLP? 140. 140, via Índia, o ajuste em Salvador no 013, ponto 0 a Torre, 1895. Índia, 1093, Torre 1895, Otan 3. Salvador, Mike X-Ray Golf? Mike X-Ray Golf? Oh, Mike X-Ray Golf, você tem autorização de reboque no, da posição 7 para a posição meia dúzia aqui no parque principal? Mike X-Ray Golf autorizado. Ok, autorizado. Polo Salvador, Mike X-Ray Golf, já concluiu o reboque aqui na ponte 612. Oficiante, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Só confirmando, é o 3153 ou 3125? Cliente, informação, hotel, agora esperando, sem cópia. Salvador, muito bom dia, bom 759 novamente. Vou 759, está vindo uma informação em hotel para 330 para Guarulhos. 759, o hotel confere e qual horário, seu plano? Gente, pesquisei aqui no sistema, não tem nada, nem para os 1035. A matrícula é essa mesma, Gol 1759. Firme destino no Gol 1759. Nós seria Guarulhos agora, 1035. Gente, eu observei aqui, parece que é uma CHG o seu voo. O senhor pode confirmar essa informação? É, o senhor tem um número que parece que o senhor aí, não? Tem uma coisa de confirmar com a empresa aqui? Eu achei que é uma CHG Gol 1163, Salvador Guarulhos, mudando para Gol 1759. Eu vou confirmar com o pessoal da empresa aqui, vamos aqui. Gente. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesolo 10, SMAP, após conforme rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da Eole, da Bridge. Controle 1935, transponder 5130. Sincronizado, Daniel 360, dela 10 mapa, parte com o papo, decola no zero, curva direita, da Eole, da Bridge. Controle 1935, apenas 5130, da 3125, correto, reparte pronto. Livre, push, reportar. Salvador, gol 759. Prossiga. Estimativo, foi checado sua empresa, o número do voo mesmo é 1759, foi feito uma CHG. Se você quiser o código aqui do CHG, pode passar para o senhor. Gente, eu vou entrar em contato com o centro. Se eu não conseguir essa autorização, eu pego esse número. Ok, não dá conta aqui. Maxo 003, hotel confere, guarda de coordenação, cópia Guarulhos. Confirmo, dá eu. Taxa 3125, a bordo, via Índia, ajuste 13-1895, ponto espera. Uno 759, cópia. Ah, você tá aqui, obrigado, seu ponto cópia. 759 autorizado, Guarulhos 360. Decola 10, direita, saída da Euleda, após voa direto bridge. Em bridge intercepta pesolo no meio, prossegue conforme a roda do plano. Controle 1935, torre 1895, transponde 5145. Gente, muito obrigado. Está autorizado o 360 Guarulhos, decola da 190, com a direita da Euleda, após voa direto bridge. A pessoa do meio, Belo Horizonte, Cristo e Bosque. 1935, controle. 1895 é a torre. E o transporte 5145, voo 179. 759, correto. Repasse pronto no 1. Obrigado, camarada. Azul. 5003, cópia. Como prossiga? 5003, autorizado Guarulhos, 320, via Pesolo 10, bridge no Pesolo 6. 10 decola, curva direita, saída da Euleda, pós-voa direto, bridge. Controle, 1935, transponde 5133. Zero, zero, três, correto, repasse pronto. No 649, informação hotel, quando possível, cópia, porto seguro 340, gate 3. 649, qual horário então, senhor? 45. Gente, ainda não chegou, assim que chegar, eu quero a coordenada. E obrigado. Bom dia, 2227, informação hotel, guarda coordenação e cópia. 649, pronto, cópia? Afirmativo, no 649. 649, autorizado, posto seguro, 360, via Perisco 50. Decola 10, direita, saída da Euleda, após voa direto Eudes. Controle 1935, transponder 5152. 360 para Porto Seguro, Perisco 50, decola da 10, com curva direita da Euleda Eudes. 1935, 5152, fora. Voo 1649. 649, correto, reporte pronto. Reportar. Operação com a equipe de solo, reporte táxi, 649, volta. Chega. Só confirmando, o senhor nos pagou da Euleda, depois posição Eudes, seria Bidev? Afirma, foi erro. Da Euleda, após Leda, DCT. Leda, Bidev, obrigado. Nada. Passaria do 2227, cópia. 2227. 2227, priorizado, conquista, 180, decola 10, direita, saída Arboa, Elefa, após direto conquista. Controle 1935, transponder 5143. Autorizado 180, decola 10, pela direita, Arboa, Elefa, 1935, 143, 2227. 2227, correto, reporte pronto. Azul 5003 para o táxi, temos 120 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 e alterno galeão. Gente, 5003, táxi via Pátio Índia, ajuste 104. Atmosfera chame torre 1895. Pátio Índia, 1014, lá 1205, obrigado. Salvador, 759, gol 01 para o Fuji, acionamento. 759, ciente, vai ficar atento ao tráfego da Azul, vai passar a cauda após o mesmo autorizado. Após o Azul autorizado, obrigado, gol 759. Salve Salvador, Mike, Bravo Oscar. Bravo Oscar, prossiga. Autorização de reboque do Pátio 3. para o pátio principal na posição 5. Gente, aguarda instruções. Aguardando. O passareiro na escuta? Na escuta, passareiro? Qual estimado para o puxa? Mais uns 3 minutos. Gente, reporte pronto. Tripe, gente, mantém escuta. O Mike Bravo está em que posição no pátio 3? Só um segundo, eu vou confirmar aqui. É a última posição aqui no pátio 3, próximo do pátio principal. Gente, autorizado iniciar reporte para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado, reportar ingresso no pátio principal. O Trip 5384, cliente da informação Índia? Cliente da Índia, aguardando cópia para Maceió. Autorizado. Maceió, 190, decola da 10, esquerda, saída Pucaracaju, pode interceptar Golfo 677, controle 1935, transponder 5147. Correto, repasse pronto. Reportará, 3-8-4. Salvador, bom dia, Azul 4234, frente do hotel 350, Recife. Alfa 234, bom dia, informação agora é a Índia, agora de coordenação, Recife. Guardo 4234. Autorizado, é Spartak. Tomado para o táxi. O Mike Bravo, autorizado até a posição 5. Táxi de algum 759, 179 a bordo, 3 horas, 27 a cena, galera. 179? 179. Gente, táxi via Índia, ajuste no 014, atmosfera torre, 118, decimal 95, por favor. Via Índia, no 014, atmosfera torre, 995. 2-9-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Ok, autorizado e até a ponte principal, Mike Bravo.